Eita caramba, caramba. Esse piranha só fica maltratando o coração das pessoas. Das pessoas. Ouça agora, agora. O melhor CD de arrocha do estado do Pará. Volume 1. Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Tantos milhões de seres tão perdidos. No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. Bora, piranha, detona, garoto! A luz que sobrevive na escuridão e traz a minha paz. Fazia no nosso quarto o cheiro de paixão